andrecinismoral.com.br. Alô, Elvis, com sócio Ronda. Na Cajueiro de Água Branca, o homem comanda, pai. Perto do posto presidente. Jadielson, mansão do Jamal. King Cia, o homem me veste. King Cia, Daniel Rodrigues. Alô, Jairo de Nevão Solta. E o senhor? Alô, novinha. Eu vou te fazer feliz agora, novinha. Vou te fazer feliz. Junior! Eu te faço feliz. Te faço feliz. Tô chupando ela na balinha de ice-keys. É 100% putaria. Quem é de papel que se rasga? Babalinha 10 quilos. Babalinha 10 quilos. Teoria, o estilo céu. Pablo venceu para a VIP. Ah, novinha. O nome dele é Jota Segunda. Canecão Lages. Jota Segunda. Canecão. Em breve, Canecão Bebidas. Aguardem. Lages, Canecão Lages. Sportpens.org. O que é que eu vou fazer? Se ela não quer dar, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar. O que é que eu vou fazer? Se ela não quer dar, vou fazer o quê? Eu vou colocar. Vou colocar. LJ Trader. Alô, Leonel Júnior e Jonathan Máximo. Sport.net, Cabo Márcio Mistura Fina. O paredão mais estourado do Piauí é paredão Evaldo Júnior Veículos. Paredão Evaldo Júnior Veículos. Estourado. Central Lanches. Eu te faço feliz. Tô chupando ela com a balinha de ice keys. Eita porra! Usando o Delta Print mais. Vítico Melancho. Tô chupando ela. Lava Jato, o Paulinho. Jota Segunda. Barbetesport.net. MJK. Alô, King Cia, Daniel Rodrigues. Curtindo o açaí. Canecão Lanches. A carne mais bem tratada do Maranhão e do Piauí é do PR Carnes. Jairo de Neval Soldas. O que é que eu vou fazer? Se ela não quer dar, vou fazer o quê? Eu vou colocar. O que é que eu vou fazer? Se ela não quer dar, vou fazer o quê? Eu vou colocar. Vou colocar. Vou colocar. Feliz, Alvinha. Vou te fazer feliz, bebezinha. Ó, eu te faço feliz, te faço feliz, te faço feliz, te faço feliz. Tô chupando ela com a balinha de ice cream. Tô chupando ela com a balinha de ice cream. Tô chupando ela com a balinha de ice cream. Tô chupando ela com a balinha. Victor Veras, Flora Salgados, alô Matheus Silva.